povo de Deus não nasceu pra ser escravo e viver atormentado no chicote do diabo. O povo de Deus não pode ser endividado, ter fé sem resultado, ver a terra prometida e não lutar pra conquistá-la. É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou buscá-la no Sinai. A promessa do meu pai, acabou a escravidão, chegou o grande dia, Israel sou desta nação, eu sou filho de Abraão, tá amarrada a escravidão. É por isso que eu vou. Preparou-nos uma terra onde mana leite e mel. Deus jurou a Abraão nos fazer uma grande nação, tá amarrada a escravidão. Deus não nasceu pra ser escravo e viver atormentado no chicote do diabo. O povo de Deus não pode ser endividado, ter fé sem resultado, ver a terra prometida e não lutar pra conquistá-la. É por isso que eu vou.